com mais de 20 anos e já está cansado. O brilho de seu olhar já foi apagado. Fomos companheiras compartindo mil movidas. Hoje só sobrou lembranças das histórias vividas. Às vezes tenho saudade de te ter mais perto. Outras vezes por despeito te mandaria a merda. Tão cansada de jogar e desapareceu. Sempre vou agradecer os momentos que me deu. O passado deu, te levou a rebelar. Hoje em dia está de pé, isso quero relembrar. Tô cansado de jogar e desapareceu. Mistura de raiva e pena, sinto desde que se foi. De